6258, chame torre 1 no 8 decimal 62. 8612, boa noite. Boa noite, 1 no 896, chame centro Recife 1 no 26 decimal 85, alterne 1 no 2545. 2585. Salvador, boa noite, Gol 8 no meio, informação Eco, passou 220 descida. Boa noite, Gol 8, Gol no meio, identifique. Pegar na mar e desça para 2010, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado, LF. Mare 2000, com 1015, reporto LF estabilizado, Gol 8 no meio. Posto estratégico 60, 62. M258 no Solos 42, libera direita, taxi aprovada via Alfa Juliette até o portão 1-1, nesta frequência 6258. Alfa Juliette, portão 1, nesta frequência. Portão 1-1, senhor, portão 11. 11, obrigado. Tudo em Salvador, boa noite, bom dia já, né? Da Eco, passo 200, até o 1 da velocidade. Bom dia, 3520, identifique, desça para 3000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 5, chegada a Mari. 3000 pés, no 0, no 5, chegada a Mari. com a torre 118 decimal 612, gol 18 no meio. Você também, obrigado, até já. Tá, 3520, autorizado LS, deixa para 2000 pés, reporte estabilizado. Tá, 3520, controle. Para 2000, reportar estabilizado. Torre Salvador, boa noite, boa noite no meia, final do X-Ray, contém chegado. Boa noite, boa noite no meia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 1 no 5, 0 graus com 08 nós. E depois 1 no 0, boa noite no meia. Noite no meia, no solo 57, libera a pista, próxima interseção direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette até o portão 05, nesta frequência, ou noite no meia. Ok, livre direita, segue via Alfa e Juliette para o portão 5, ou gol, noite no meia. estabilizado, tá, 3520. Chame Torre 1-1-8, decimal 612, é um bom dia, 3520. 18-6. Rodorta 3520. 520, tráfego avistado, justo no 015, cheque trem. Baixar travado. 520, pouso autorizado, pista no 0, vento 14, 0 grau, 09 nós. Livre pouso, tá, 3520. 520 no solo 07, libera pista, correção, no solo 03. Libera pista próxima interseção direita. Táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 03, nesta frequência, 83520. Alfa e Juliette, portão 03, mantenha essa frequência, 83520. Táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 3, senhor. Alfa Juliette, portão 3, já.